No crepúsculo da vida, sombras dançam sem par. Lágrimas caem como chuva em um mundo a desmoronar. Teu sorriso uma chama, agora é só um eco. Perdi o compasso, o calor, tudo que era certo. Morte em cada esquina, a noite me consome. Caminho sozinho, perdido, sem o teu nome. Sentimentos confusos, em labirintos de dor. Neste apocalipse cruel, só resta a saudade do amor. Ruas desertas, sussurros do passado. Nos abraços que não existem, o frio tem reinado. Teu toque um poema, agora é só um lamento. O vazio é uma prisão, e eu sou seu tormento. Morte em cada esquina, a noite me consome. Caminho sozinho, perdido, sem o teu nome. Sentimentos confusos, em labirintos de dor. Neste apocalipse cruel, só resta a saudade do amor. As estrelas apagadas, um céu que não reluz. Te busco nas sombras, mas não sei mais quem sou. A vida em pedaços, um sonho a se desfazer. E nesse campo de cinzas, não sei como viver. Morte em cada esquina, a noite me consome. Caminho sozinho, perdido, sem o teu nome. Sentimentos confusos, em labirintos de dor. Neste apocalipse cruel, só resta a saudade do amor. O silêncio do fim, grito a tua ausência. E a dor que me invade, é a única essência. O mundo destruído, mas a memória persiste. Teu amor é meu abrigo, mesmo que eu resista. Morte em cada esquina, mas o amor não se vai. No eco do passado ainda ouço teu está tudo bem. Neste apocalipse, sou só um fragmento. Um coração quebrado, vivendo o tormento.